Muito boa noite. O meu nome é Fernando e eu trabalho numa empresa de SaaS, precisamente. Para além disso, sou marido, sou pai e tenho inúmeros interesses, entre os quais a música e a fotografia, só para me apresentar um pouco. Eu venho aqui a contar-vos uma história. Uma história de um panorama negro, onde surge uma faísca. Essa faísca dá origem a uma pequena chama. Esta chama não era muito ambiciosa e escolheu um território pequeno. Então, em vez de crescer, que é o que se quer com todas as chamas, ela começa a esmorecer, começa a diminuir, assim que a animação arrancar, ela vai diminuir. Começa a diminuir e até se apagar. E a história simplesmente acabaria aqui. Felizmente, há muitas outras histórias bem mais interessantes, de chamas muito mais ambiciosas, que escolheram um território muito mais vasto para trabalhar. E então essas sim, essas cresceram, essas acenderam com força, propagaram-se e tiveram o sucesso que todas esperam ter. Mas... e então a pergunta é essa. Porquê escolher algo tão pequeno como estes, menos de 100 mil metros quadrados, com um público tão pequenino, quando temos o mundo inteiro à nossa disposição? Toda a gente tem este mundo à disposição, em qualquer parte do mundo. São quase 7 mil milhões de potenciais clientes, em vez dos 10 milhões que nós temos cá. Basta traduzir para duas ou três línguas e chegamos literalmente a milhares de milhões de pessoas. Muitos conseguiram, portugueses, a partir deste cantinho, fazer isso. Empresas como a Critical Software, a iDreams, a We Break Stuff e a minha também, que é o exemplo que eu vou apresentar. Nós tínhamos o mapa em branco, tivemos estes acessos todos em 6 meses, chegamos a todo lado, eliminando a Groenlândia, apenas meia dúzia de países não tomaram conhecimento do nosso projeto e dos nossos produtos. Em 6 meses. O que permite isso é a internet, as comunidades online. Os Facebooks, os Twitters, muito falados aqui, inevitavelmente, os LinkedIns, os Star Trekkers, permitem-nos construir comunidades online e chegar a todo lado com uma facilidade que não existia há 10 anos atrás, quanto mais há 20 ou 30. E para isto, o que é preciso é apenas um sonho. Nós temos que ter um sonho, temos que ter a paixão por alguma coisa, e temos que decidir o que fazer com essa paixão. E então é montar uma equipa pequena, de pessoas conhecidas. E se não tivermos as competências todas à nossa volta, de certeza que conhecemos alguém, conhece alguém, e arranja-se sempre as competências necessárias para levar o nosso projeto a bom porto. O financiamento é sempre o maior entrave, mas porque não esquecer o financiamento? Já ouviram falar em bootstrapping? Bootstrapping é nós conseguirmos arrancar a nossa empresa com os nossos próprios meios. A quantidade de software, serviços, de produtos, seja lá o que for, grátis na internet é simplesmente brutal. Coisas com muita qualidade, como os Google Docs, que muita gente usa mesmo tendo software pago, como acontece na minha empresa. Mas eu vou voltar à chama. É o que é preciso. A chama é preciso. O sonho. E agora é preciso saber, eu sei o que quero, mas como é que me vou diferenciar de tudo o resto que existe? A competência é enorme. E a minha aposta, o meu conselho é simplicidade. Apostem em coisas muito simples. Não tentem fazer tudo, não tentem... digam adeus aos projetos megalómanos que tentam resolver tudo e mais alguma coisa. Ferramentas muito simples que resolvem um problema em particular. Toda a gente gosta de ter a sua vida completamente simplificada. Toda a gente gostaria de ter um único botão que nós carregássemos e resolvesse os problemas todos. Pensem numa ferramenta simples, porque a concorrência que existe está muito preocupada a resolver os problemas das inúmeras funcionalidades do seu software e, ainda por cima, acrescentam mais a cada nova versão. Por isso, o mercado está livre para quem quiser simplesmente reduzir. Para quem quiser apresentar soluções muito simples, muito pequenas, que resolvem problemas particulares. E então, o segredo está precisamente na redução de funcionalidades. Não estamos a falar de um pequeno corte, não estamos a falar de oferecer menos 20% do que aquilo que a concorrência oferece. Não, estamos a falar de oferecer mesmo muito, muito, muito menos, reduzindo o software a uma coisa mínima, que resolve um problema em particular, como muitos dos exemplos que eu apresentei, em vez de tentar fazer tudo. Estas animações estão a triplicar isto. Porque o mercado global já sabe que é formado por culturas muito diferentes, mas todas as pessoas têm as mesmas necessidades. Todas as pessoas gostam de ter a sua vida simplificada, de terem automatismos para tarefas repetitivas, de terem tarefas do dia-a-dia resolvidas. Parece que somos todos diferentes, mas somos mesmo todos iguais. Por isso o mundo está mesmo inteiramente à nossa disposição. Só temos de ser ambiciosos. Como não tinha mais nada para dizer, termino with a bang e vamos embora. Boa noite.